Bem-vindos, Wookiees! Wookiee Squadron, South Wookiee Squadron, qual é o nosso nome mesmo? Enfim, os Wookiees estão aqui. South Wookiee Squadron Radio, era uma vez esse nome, agora não sei se ficou. Eu acho... o podcast dos Wookiees! Os Wookiees. Sou eu, Léo Azevedo, do meu lado, campeão brasileiro de X-Wing, Ripas. Oi, Ripas. E aí, queridos ouvintes. E do outro lado da linha, o outro Wookiee, agora é Wookiee, vai ser Wookiee, não sei se é Wookiee, mas já considero Wookiee. Mal conheço e já considero pacas. Vato, olá. Olá, pilotos, que aconteceu com vocês? Isso aí. Hoje vamos falar de squad building. E vou começar com uma frase que por si só já é polêmica, já causa um alvoroço, que é: existe nave ruim? Claro que existe! Tem M3A, Star Viper, Akirax, a TIE Punisher, tem até aquela ali, aquela do Inquisitor, sabe? Horrível! Não. Mas ela foi top 2 do regional, 70 pessoas, e... não? É, isso é um fato. Não, claro. Gente, na verdade é uma brincadeira, é uma provocação justamente pra gente começar o assunto, porque isso pode às vezes ser entendido quando a gente fala que uma nave é ruim, pode ser entendido de um jeito completamente taxativo, que desconsidera completamente a nave, quando não é bem assim, né, Vato? Como é que tu colocou a questão quando a gente tava falando antes? Então, as construções do jogo, né, principalmente o X-Wing é um jogo em evolução, então a gente, ao invés de dizer existe que essa nave é ruim, o ideal seria que a gente colocasse como: eu ainda não achei uma construção boa para essa nave. Porque daqui a 3 meses lançam outro upgrade, ou daqui a 3 meses alguém descobre uma lista que tenha sinergia com determinada nave, e aí a nave desperta e começa a ser top de meta e vai ganhando torneios. A gente está vendo hoje isso acontecendo com a M3A Interceptor, que recebeu uma mudança no FAQ recente, ela ganhou um de hull, que não é uma mudança significativa, mas as coisas no metagame foram mudadas de uma determinada forma nesse mesmo FAQ, que a M3A Interceptor começou a ver jogo, começou a aparecer em diversas listas, começou a ser explorada de uma forma que ela ainda não podia ser explorada, e isso fez a nave ficar boa e chegar culminando nesse top 2 de um torneio regional de 70 pessoas nos Estados Unidos. O mesmo vale para cartas de upgrade, como, por exemplo, Countermeasures, que é uma carta de Wave 5, que desde então, se me perguntasse, há 6 meses atrás, 8 meses atrás, a gente iria rir, porque não é uma carta boa. Naquele contexto, até então, não havia uma construção boa para ela, e hoje ela é campeã mundial. Logo, passou a se ter um não uso é muito carta eficiente. Exatamente. É, e eu acho que daí entra nessa questão. A M3A é uma nave boa agora só porque é vista de um regional? Não é bem assim, né? Ela tá colocada numa situação muito particular, num contexto de metagame muito particular, como o Vato falou, e num squad muito particular, né? E que maximiza a sua eficiência. E também não é qualquer M3A, é a Series 1. A piloto de PS8, que dá buffs na rolagem de defesa das naves aliadas em range 1. Ou seja, ela entra no squad com uma colocação muito sinérgica com as outras naves. Vato, tu que estava explorando bastante esse squad, por que que tu não... fala para os nossos ouvintes como é que é esse esquadrão, no que consiste. Tá, então... bom, primeira mecânica complexa do esquadrão é o Atani Mindlink. E quando alguém que tem Atani Mindlink faz uma ação de foco ou recebe um foco, todas as outras pessoas, todas as naves que têm Atani Mindlink vão receber um foco também. E isso é explorado de uma forma monstruosa se você tem a Manaru em jogo. Porque a Manaru com a Tiny Mind Link, quando ela passar o foco dela, ela vai receber um de volta, porque ela fica sem foco e a outra nave que tinha a Tiny Mind Link recebeu um foco. Então ela recebe um de graça. Ou seja, só precisa uma nave fazendo ação de foco no round inteiro para que todas as outras naves tenham um marcador de foco gratuito e uma delas receba um foco a mais da Manaru no fim do jogo, no início da fase de combate. Então, isso pode ser explorado de uma forma impressionante se a Manaru também tem K4 Security Droid, que vai, quando ela fizer uma manobra verde, ela vai adquirir uma mira em alguma outra nave, vai fazer a ação de foco, mesmo que ela tenha batido outra das suas naves, pode fazer ação de foco aí, ela vai receber o foco dela para poder passar no fim do round e ativar o Tiny Mind Link. Então, acaba fazendo com que a Manaru passe para uma determinada nave, dois focos e uma mira. Isso é uma quantidade de ações realmente impressionante. E aí, na Aceri Sul, que é uma nave que se defende razoavelmente mal, que não tem uma resistência muito alta, agora com o Stealth Device, vai ter 4 dados de defesa, 2 focos e uma mira, mais a ação dela, que pode ser um evade token. Ou um então, Bell Roll para se esconder atrás da Manaru, que tem Tactical Jammer, potencialmente. Isso. É, pode ter Tactical Jammer. No caso desse vice-campeão regional, ele não usou Tactical Jammer, ele preferiu usar Bid, né, de iniciativa. Ele foi limpando a pista até chegar no mínimo necessário para voar ela. Só que como a Manaru tá perto da Seri Sul, a Manaru vai ter rolagem de defesa. Então também não é fácil matar essa fonte infindável de tokens que é a Manaru. Mas enquanto isso, a Série Sul tá com HLC, um Heavy Laser Cannon, com 4 dados, foco, mira, na realidade 2 focos, mira e evade token, atirando de longe em você. E a Manaru tá bloqueando suas naves. Então, isso acaba fazendo com que essas duas naves juntas voem muito bem. E aí, é claro, por fim, tem o Fenrir, que é uma das naves de scan que eu mais gosto de voar ultimamente. Ele realmente faz muito bom uso de receber esse foco gratuito, porque ele vai poder fazer ação de impulso para chegar no range 1 e ter 5 dados de ataque, 4 dados de defesa e destruir muito, porque 5 dados de ataque é muita coisa. Então, tá aí o exemplo, né? Uma nave que é bem ineficiente na maior parte dos casos, se encontrando numa situação ideal, em que... pra mim, né, a grande questão desse esquadrão é a decisão que o oponente tem que tomar sobre em que alvo ele vai, porque todos os alvos seriam uma decisão difícil. Se ele vai na Serisu, a Serisu está com 3 tokens, 4 dados verdes de defesa, ela pode demorar para cair. Se ele vai na Manaru, a Manaru é muito tanque, tem muita vida, tá rerolando dados de defesa, tem foco também. E o Fenrir é muito elusivo, como quase qualquer ace. Né? E ele ainda, por cima, é elusivo na tua cara. Ele tá na tua cara e não tá tomando dano. Então, qualquer uma das decisões de alvo se torna uma decisão difícil. Isso é sempre uma ferramenta útil e de se valorizar num time, que é propor dificuldades ao adversário de múltiplas formas, sendo uma delas a da decisão. É diferente de uma situação em que tu tem, sei lá, um stress bot, né, um stress hog, uma Y-Wing que está incomodando, que às vezes é claro que tem que ser naquela e é ali que tu vai derrubar. Ou até numa pop shuttle, em que é um tanto consensual de que tu tem que ir nela. Obviamente, até esses squads que eu falei também vão dar uma forma de dificultar, porque tu vai ter esses ali mordendo, tu vai ter outras naves rebeldes, no caso dos chessbot, se aproveitando do teu stress e do teu alvo. Enfim, mas quanto mais ambíguo e diversificado for isso, sempre que tu puder atrapalhar as tuas decisões, é interessante e vai tornar o squad mais eficaz. Isso é curioso, né? O próprio Strasbot e o Imperador Palpatine, eles funcionam de uma forma extrema, exatamente isso que você falou. O ideal, se você está jogando contra um Suntifel, um Ace ágil, e você tem um Mini Swarm, por exemplo, ou um Swarm, era jogar tudo em cima dele e cair logo de cara, porque se chegar no fim do jogo, você perde o jogo contra esse Ace. Não tem como, você não tem nada, nave suficiente para matar ele. Aí vem o Palpatine, que é uma prioridade de alvo ainda pior, porque ela tá fazendo com que esse Ace fique imortal. Com que esse Ace consiga ignorar completamente essa situação que você conseguiria colocar ele no arco e matar ele. E aí, na verdade, essa brincadeira com alvos acaba sendo tão desagradável que você começa a ter que decidir. Puxa, eu queria tirar no Ace, mas eu vou ter que tirar no Palpatine. Exatamente. Eu não sei quem é que o D-Yun tava enfrentando no Mundial, que tava voando o Mana Link. E o D tava voando Pulp Shuttle com Suntir e Merrick. E ele tomou uma sova pro cara. E no fim do jogo ele vira pro cara: cara, não acredito que a tua nave de suporte é melhor que a minha. Né, se referindo a Mana Rouge e a Tiny Mind Link em relação a Pulp Shadow. Em termos do que tá causando no jogo, né? E as duas têm esse problema. No próprio, já no próprio Dengaru, a Mana Rouge é uma parte muito importante, né? E tá ali como nave de suporte e apresentando esse mesmo dilema, né? De em que nave eu vou. E aí, voltando então ao tema inicial, né? Se existe uma nave ruim ou não, vamos olhar de novo pra Serisu. Essa nave que sozinha é uma nave de 4 pontos de vida, com 3 dados de defesa, 2 dados de ataque apenas. Você pode até colocar um Revelator Cannon nela pra ter 4. Mas ela fica daquele jeito mosquitinho da morte, né? Que ela bate pesado, mas cai rápido. E aí, essa nave sozinha? E o custo? Vários 30 e poucos pontos que você tem que botar nela pra ela morrer pouco mais, na verdade, igual uma TIE First Order. Então, ela não é nem muito móvel, ela não se defende bem, mas aí você coloca uma nave com a Mana Rouge do lado, que vai passar pra ela 2 tokens, vai permitir que ela faça 2 tokens de foco, 1 de mira, e vai permitir que ela faça uma esquiva pra se defender, e ela vai ficar bloqueando na frente da Serisu, e agora a Serisu tem, além de uma nave incomodando na frente dela e abrindo espaço pro Revelator Cannon dela, ela tem também uma quantidade de ações absurda, melhor do que a do Suntir Fel. Então agora a Serisu não é mais aquela nave de 30 e poucos pontos que cai fácil. E isso é que a gente chama de sinergia de esquadrão. É você construir um esquadrão que consiga complementar fraquezas de uma outra nave. E aí essa nave que inicialmente sozinha ou sem uma determinada nave do lado parecia ineficiente, ela agora encontrou uma construção em que ela se torna tão eficiente que ela começa até a preocupar. A brincadeira que a gente costuma fazer é que a Serisu agora virou Ace. Né? E pô. Eu ainda não estou convencido. Porque ela não é capaz de sobreviver sozinha. Então, pra mim esse aí é que eu corto. Distingue, né? Corto a distinção. É, porque na prática, chegar no fim de jogo e tiver só a Serisu sozinha, a chance de você vencer o jogo é muito baixa. Porque ela vai cair rápido e ela não tem muito o que se defender, ela só vai ter um foco pra tudo, para ataque e defesa. Tá. Porque o time de Atani e Mindlink depende disso. Agora, citando o Maurício Vato, que disse que 2 aspectos fundamentais da construção de um time é, ou melhor, de saber que um time vai ser bom é estatística e capacidade de sinergia do jogador com as naves, a capacidade das naves entrar em sincronia com o estilo do jogador. Mas focando na parte da estatística, essa é uma parte bastante relevante, ao meu entender. Que é assim, ok, existe o fulano lá que fez tal coisa. Tem o Beltrano que pegou tal nave e ele me inferniza com essa nave. Porém, não quero dizer que isso é uma realidade estatística. Se a gente pensar no mundo, na quantidade de torneios que existem, é assim que a gente acaba estabelecendo quais são os tais dos squads Tier 1, né? Que é uma expressão relacionada à gaveta de cima, o top, a primeira divisão de times que estão ganhando torneios ou ou se não estão ganhando, estão lá sempre brigando, vice e tal. Ganhou na Austrália, mas foi vice na Holanda, etc. Então, nesse sentido, talvez seja precoce ainda botar a Seriçu nesse patamar. Pode ser só uma questão de tempo, que daqui a pouco a gente está vendo lá, enfim. Todo o fenômeno Atani é relativamente recente ainda. Apesar de ser uma nave que saiu na Wave 8, agora que está na moda e os Atanis estão pegando. Embora há quem diga que nos Estados Unidos não chegou ainda, por exemplo. Eles falaram isso no podcast do Minoc. Mas que na Alemanha já é o bicho. Enfim, o que tu ia dizer, Vato? Eu não gosto da classificação de tier, né? Porque a classificação de tier vem de jogos de estratégia em que você tentaria colocar o balanceamento do jogo matemático em classes de isso aqui dá certo, isso aqui dá errado e coisas do gênero. Eu gosto muito mais da classificação como é feita em jogos de Pokémon, né, do Pokémon clássico de Game Boy, que agora, bom, agora tá no 3DS, mas eles usam o termo usados demais, né, aquele overused. Ou seja, existem algumas coisas que, por serem tão fortes e já existirem construções que as pessoas identificaram como fortes, que elas se popularizaram. E aí, isso tem, abaixo disso, uma pouco usados, que são coisas que funcionam, até funcionam, mas ainda não existe uma construção que seja extremamente competitiva para as pessoas estarem usando diretamente. Não significa que é mais fraco, só significa que não é muita gente que considera isso algo usável diariamente ou competitivamente. Sim, é quantitativo, não é qualitativo. Exato, porque essa classificação do Pokémon, eles colocam tanto a existência de construções junto com a própria moda do jogo, né? Isso, tipo, em torneios de Pokémon, times que são pouco usados e times que são muito usados, todos competem um contra o outro. Mas eles só separam as coisas que realmente são absurdas, porque no Pokémon não existe coisa desequilibrada. Aí eles separam isso. Mas você pode pegar pokémons pouco usados e ganhar torneios. Isso existe, entendeu? Desde que você tenha identificado uma nova construção, que aquele pokémon pouco usado funciona, e aí ele começa a crescer no metagame de pokémon e vai passando para muito usado, porque as pessoas começam, eu posso usar isso? Então tá bom. Ah, eu vou usar, como é que ele usou e tal. E isso acontece também no X-Wing. No X-Wing a gente tem as construções de cada nave, e muitas vezes as naves ficam dormindo meses sem que as pessoas entendam como ela funciona, sem que as pessoas identifiquem uma construção boa. A própria M3A está vendo um fenômeno bem bizarro por causa dos scouts, que meio que congelaram os jousters durante um tempo desse ano, e agora a Tani mais Link veio, por quê? Porque os scouts saíram, os jousters voltaram, e aí as naves estão podendo ser exploradas, estão sendo testadas agora, 6 meses depois do lançamento delas. Então, isso ocorre. E agora elas podem estar passando de pouco usadas para muito usadas. E aí a gente vai ver se isso realmente tem um impacto no meta, tanto na eficiência delas, né, pelo resultado de torneio, que é o que o Léo falou, e agora também pela popularidade. Mas são coisas diferentes. Existem times que são pouco usados, mas são competitivos, e existem times que são muito usados, e são competitivos, são usados, são muito usados exatamente por serem muito competitivos. Pensando no Han e Jake, que foi semifinalista do Mundial. Quartas de final. É semifinalista, perdão. Semifinalista. Perdeu para o campeão. A primeira coisa que foi muito enfatizada ao entrevistarem o jogador, é assim, claro, existe um grau de aperfeiçoamento desse time enorme. O cara jogou, assim, 3 dígitos de partidas. Estamos falando na casa dos 200, 300, 400 jogos. E isso aconteceu já com outros jogadores, o próprio Fildo, que foi de Decimator e Whisper, com muita coragem para esse Mundial e também entrou no top 16, enfim. Então é um consenso de que se o cara joga muito tempo com aquilo, isso ajuda, e isso está muito ligado ao segundo pilar que o Vato tinha falado, que é o do jogador estar em sintonia com o seu time e conhecê-lo muito bem. Mas fico pensando também de como é que foi o efeito surpresa desse Han Jake. Quem é que se preparou pra enfrentar isso? Como é que os teus times, quem tá levando o time pro Mundial, tava preocupado com isso? Provavelmente não. Provavelmente o foco tava em vários outros tipos de arquétipo, várias outras armadilhas, já imaginando, tá, e se aquela Defender fizer um K-Turn assim, tu já vai pra esse nível de detalhamento de resposta que tu não vai conseguir fazer contra times que tu não espera enfrentar. Né? Então acho que isso também é um elemento do menos frequente tendo um impacto de que o adversário ele não vai estar com o script pronto já de como que é o engage, em que eu prefiro enfrentar ele em range 1 ou 2 ou 3, é, antes ou depois das pedras, é o mais rápido possível ou contornar para achar um momento ideal, enfim. Então, também tem isso. É complicado, né? Porque a moda do metagame, né? Ou seja, aqueles times que são muito utilizados, eles sofrem um pouco disso, né? Todo mundo vai se preparar contra ele. Uhum. Então, quando você tá com um time um pouquinho diferente, mas você sabe que é um time viável, que encara os outros times do metagame, você, em geral, tá numa vantagem. Porque as pessoas não estão tão acostumadas assim a encarar aquele matchup. Não é um matchup que elas estão treinadas para fazer. Aí, você tá treinado contra o deles e ele não tá treinado contra o seu. Mas aproveitar que tu falou em matchup, que vocês estão falando em matchup, e um outro aspecto é esse, né? Que pode tornar uma nave, em geral, pouco eficiente, completamente viável. Foi o caso do Wes Jensen quando as U-Boats estavam no seu auge, né? Quer dizer, elas nunca deixaram de estar no auge até serem completamente destruídas pelo nerf do Dedai. Tem gente que ainda voa, né? Eu que o diga, mas enfim. O Wes Jensen, que tem aquela habilidade de remover um foco depois que ele ataca, não é uma nave particularmente eficiente, né? Tem pouquíssimos squads em que ele funciona. Em geral, ele tem péssimos matchups para muitas outras coisas, mas na era das Jump Masters, das Triple U-Boats, eu me referi às Triple U-Boats, né? Scouts, torpedeiras. O Wes Jensen era uma baita nave rebelde, uma das mais vistas e tal. Então, matchup é uma das coisas que pode dar, ou a expectativa de matchup é uma das coisas que pode dar os subsídios para decidir por uma nave, em geral, menos eficiente. Porque ela vai encontrar nesses vários matchups que tu vai ter num grande torneio a justificativa suficiente pra ela ser levada, né? Isso é engraçado, essa história do Wes, né? O Ed, né, que é o verdadeiro ace da T-75, ele sempre foi visto como uma das naves mais agressivas do jogo, porque ele tira um dado de defesa do oponente. Então, se ele maximizar os 3 dele, vai doer alguma coisa. Ele bate muito, pelos mesmos 29 pontos que custou o Wes Jensen. Então, foi curioso quando as pessoas começaram a usar o Wes Jensen ao invés do Ed, porque custa exatamente a mesma coisa. E, calma aí, por que isso? E aí, é exatamente isso que o Ripoll falou, né? Alguns matchups específicos daquela época, o Wes estava ajudando muito mais do que ter uma nave agressiva. Exato. Ele estava limitando uma nave que mataria suas naves rápido. Então valia mais a pena ficar vivo do que dar uma tijolada logo no primeiro round. E agora o que a gente vê? As Triple Scouts saíram do meta, não existem mais. E junto com elas foi o Wes Jensen, né? O Wes Jensen não tá particularmente viável tão pouco. Ele ainda tem aquela skin de nicho dele, né? Ele tinha um nicho com o Kian Farlander, que ainda foi pro top alguma coisa do torneio, do Mundial agora. Foi 6-2 no Mundial, se eu não me engano. 6-2, né? Ficou top 31, eu acho. 31º. É, ele ainda manteve essa lista, mas ele voltou pra posição dele de nave de nicho, pouco usada. Só funciona de uma forma geral nas situações em que você realmente puder explorar a habilidade dele de uma forma sinergética dentro do time. Exato. E isso é interessante. muitas pessoas pedem o fix de várias naves, né? Tem se pedido o fix da T-65 há algum tempo, de algumas outras naves também se pede. Por exemplo, a própria M3A, foi muita gente pediu fix para ela por muito tempo, até que veio esse buff na carta título dela. Mas eu gosto de fazer uma pequena distinção. Por exemplo, tem pessoas que eu já ouvi pedirem o fix da Hawk. Da Hawk Rebelde, mais especificamente, a Scam V mais mesa. E eu realmente não acho que ela precise de um fix. Eu acho uma nave bastante balanceada, mas é exatamente isso. Ela é uma nave nicho, né? Ela não vai funcionar em qualquer squad. Assim como a Series... Até porque é uma nave de suporte. É uma nave de suporte. Então ela tem que ter o que se beneficie muito desse suporte. E tanto é que eu não acho ela desbalanceada pra menos, né? Que eu, um dos meus squads favoritos, Rebeldes, voa uma Hawk de 42 pontos. Que é Janors, com TLT e Crew e tal, que totaliza 42 pontos. Eu tô colocando 42 pontos numa nave que muitos consideram já ineficiente de partida. Mas ela tá bufando o meu Dash Render. E eu acho que tem essa distinção a ser feita, né? O problema da M3A, e daí eu concordo que o M3A precisava do fix, é que ela não tinha esses pontos sinérgicos de squad onde ela pudesse entrar. Ela não tinha nicho, né? Ela estava sem uma lacuna. Digamos, a gente pode fazer o exercício mental de pensar, se não existissem Jump Masters, ou melhor, se não existissem Triple Scouts, logo que se lançou a Jump Master, talvez a Serissu já aparecesse, mesmo com um de vida a menos. Né? Uhum. Por quê? Porque ela ia ter encontrado um nicho. Né? Mas há um ponto nisso, né? A relação de pontuação da M3A era bem inferior à de qualquer outra nave do jogo. Ela, se você comparasse ela com TIE Force Order, com A-Wing, ela estava comparada a A-Wing antes do fix. Ela não estava comparada a A-Wing de hoje em dia. Então, isso era muito ruim na M3A e agora foi balanceado nesse sentido. Então, existe sim uma matemática mínima que diz se uma nave realmente está similar às outras coisas de mesmo nível de poder que ela ou não. Só que essa matemática mínima também não é tão precisa. Ela erra um ou dois pontos muito facilmente, que é o que acontece quando a gente vê uma nave com esse desbalanceamento como a M3A. Ela está errando dois pontos só. Exato. Muito pouco. Bom, isso é o suficiente, na verdade, para ser, digamos, transladado ou compensado por habilidade de jogador, né? Não podemos esquecer disso. Uhum. Habilidade de jogador, ou se tu acordou bem, se tu acordou mal, tu vai perder pontos de né? Pontos relativos de eficiência no teu squad. Tu tá voando teu squad com 5 pontos a menos porque tu acordou mal naquele dia. O jogador já tá com crit. Tá com crit. Às vezes é até direto, né? É. Às vezes o cara esquece de usar um upgrade, ou o cara não consegue explorar bem um forçar o limite. Acontece. Às vezes são coisas que você não parou pra pensar, mas você fala, putz, nem usei essa carta aqui. Eu não ativei. E claro que não é quantificável, né? Mas essa variância existe também. Então, pode acontecer de tu pegar uma nave que, se a gente tivesse como quantificar essa eficiência, ela ainda está abaixo da curva e levar ela para um ótimo desempenho, né? Porque tem outros aspectos que vão, não só no squad building, né? Que vão levar a uma boa nave. Por exemplo, o estilo de jogo. Mas antes de tentar o estilo de jogo, só fazer um parênteses que pode ser também um pouco de excesso de semântica e é ruim quando banaliza o argumento levando tudo para a relatividade. Mas, quando a gente fala que algo está abaixo de outra coisa. E poderia-se também fazer uma inversão de análise, que é, será que o outro não está acima no mau sentido de que ele foi mal projetado, de forma que ele está muito à frente e muito melhor, e o problema é o melhor e não o pior, né? Então alguém poderia fazer esse argumento. Assim, a T-65, ela não é ruim, ela é uma nave, ela é a primeira nave do jogo, ela tá ali e ela é o que ela é. Talvez a culpa não seja que ela não dá conta de outras coisas, talvez o problema seja que outras dão muito mais conta de outras coisas. Que a gente usa a nomenclatura de power creep, que é quando tudo está subindo de poder ao redor, mas determinada coisa não está, e aí ela que sofre, ela que cai em exílio, vai morar num cantinho em Tatooine lá, chora sozinha, mas o problema é as outras. Claro que pensar dessa forma não necessariamente muda a situação, mas pode variar na maneira que os desenvolvedores do jogo vão querer interferir. Tá, só falando aqui, vocês ouviram aqui primeiro, a T-65 vai receber o fix no pacote especial do Rogue One com a X-Wing preta aí. Tô falando pra vocês. Da Partisan. A Partisan Starfighter. Partisan Squadron. Não, é um chute, bom, né? Mas eu confio. Eu não sei nem mais se vai precisar, sabia? Porque, vamos olhar novamente, né, fazer aquela análise de metagame. É, T-65 de 22 pontos, né? Seria o caso o Rookie Pilot com R2 Astromech e Integrator Astromech. Ele é muito pior do que a Bellwing? Não. Não é tão pior, tanto que durante a época Scout, para evitar de perder uma nave direto com plasma torpedo, que limpava todos os shields da Bellwing, as pessoas passaram a voar 4X, 4 X-Wings e uma Z, ao invés do BBBZ clássico. Então não é tão pior assim. Por exemplo, a T-65 de 22 pontos, aquela com Integrator Astromech e R2 Astromech, ela tem um pouco, uma resistência um pouco abaixo da Bellwing, mas a gente viu em algumas situações ela substituindo a Bellwing. Por exemplo, a gente teve no Mundial agora esqueci o nome do piloto, mas ele voou uma X-Wing no lugar de uma Bellwing no BBBZ. Então ele fez um BBB XZ e ele foi muito bem no Mundial, depois foi muito bem no Regional, e ele diz que o segredo era ter colocado aquela X a mais, porque aquela X podia passar um K-Turn, entre outras coisas, algumas vantagens que a X tinha em relação a B. Durante muito tempo na era do Scout, as pessoas utilizaram 4X, 4 X-Wings e uma Bellwing, e uma Z95, que era exatamente porque os Scouts tinham um plasma torpedo que limpavam os 5 escudos da Bellwing no primeiro round, no primeiro tiro, e aí já matava uma Bellwing inteira, enquanto as X-Wings ainda tinham a chance de usar o escudo para tentar se defender e não morrer com 2 torpedos, teria que dar 3 torpedos para morrer uma X-Wing. Então, apesar de ter algumas diferenças entre as naves, eu não acho que serão 100% desbalanceadas. Ela já sofreu um fix, foi um Integrator Astromech, e esse fix já ajudou bastante, já modificou bastante o que a gente esperava da nave, e agora ela já está, estatisticamente, muito próxima da Bellwing, apesar da resistência ser levemente mais baixa. Mas hoje a gente recebeu o anúncio de uma carta que, bom, a gente ainda não sabe se é rumor ou não, né, porque ainda não foi lançada, mas muito provavelmente essa carta vai modificar o Luke Skywalker, que é, na realidade, na minha opinião, o principal motivo das pessoas reclamarem tanto das X-Wing C-65. Porque o Ed tá bem, o Ed viu o jogo durante muito tempo, com BB-8 PTL, com BB-8 Predator, viu o jogo, o Wes Jensen viu o jogo, o Biggs vê jogo loucamente, o Biggs vê muito jogo, e a própria X-Wing Rookie vê muito jogo. Bom, então quem tá mal no jogo, na realidade, não é exatamente a X-Wing T-65, ela tem um pouquinho de problema de mobilidade, mas não é muito grande o problema. Sabe que eu peguei um squad montado pelo Vato, divertidíssimo, na qual havia Wes Jensen, Wedge Antilles e Luke Skywalker. O Wes um pouco mais tradicional, com Veteran Instincts e BB-8. E o Luke e o Wedge tinham um combo que era divertidíssimo, que era R3 Astromech e Duke. E qual que era o princípio disso? Era, ok, essas naves vão fazer target lock para usar isso ofensivamente, vão rolar dados, como ela só fez target lock, ela não vai ter foco e qualquer resultado de foco não vai ser aproveitável, porém, tu cancela esse resultado para ganhar um evade, que obviamente vai te ajudar na defesa, e aí o evade ajuda na ofensividade no Duke. No entanto, eu achava o combo muito legal, e enquanto eu tava fazendo uso desse time, eu ficava prestando atenção na utilidade das skills dos pilotos. Então, obviamente, o Edge é sempre útil, ele sempre tá tornando a porrada dele muito forte. Mas eu ficava torcendo por aqueles dados verdes, eu olhava, rolava o dado verde do Luke e falava, agora vai... Não vinha. Ou era um evade ou era um blank. Ou era um evade ou era um blank. Quase nunca eu consegui um foco. O que tá até suportado pela matemática da questão, que de fato o foco ele é menos prevalente que os outros resultados, ele é só 2/8, enquanto que os outros são 3/8. Não? Peraí, tu tá falando de dados verdes? Sim. Mas o R3 da Sormac é nos dados de ataque. Não, mas a habilidade do Luke. Ah, perdão. Pra ser útil. Sim, é 3/8 evades e 2. Então é matematicamente esperado que a habilidade do Luke não seja usada com frequência. Uhum. Embora eu queria muito fazer, né, ter aquele luxo de, ó, eu vou gastar meu evade, meu foco é convertido, eu nem precisei fazer nada para isso, tudo fluiu naturalmente. E ali eu tava pensando, bah, essa habilidade, agora que eu lembro, assim, agora que eu lembro porque que eu nunca uso Luke, porque não é tão bom assim. E ainda tinha as questões da própria nave que eu na minha avaliação, o Dial deixava bastante a desejar em comparação da Bellwing, simplesmente pelo Barrel Roll, ou não sei, ou pelo Hard 1. É relativo isso, né? O Vato parece não se incomodar tanto com a T-65 enquanto plataforma da nave. Eu sempre pensei que, assim, apesar da nave estar aquém do desejado, determinado piloto, geralmente o Biggs, compensava isso com uma skill excelente. É. Ela tá muito dura ainda. A minha solicitação é que ela precisa de alguma coisa pra deixar ela móvel. Por isso eu gosto tanto do BB-8 nela. Quase todas as vezes que eu uso o X-Wing T-65, eu tô com o BB-8. É, com certeza. Pra mim, se existe um power creep, eu acho que existe, pra mim ele tá mais localizado, o aspecto que ele tá mais localizado é em termos de mobilidade. Quase nenhuma nave que não é capaz de algum reposicionamento sobrevive hoje em dia no meta. Podem ver, praticamente não existe. Né? E acho que só a Z tá realmente forte, né? É, provavelmente. Mas por que ela sobrevive com tão pouco? É 12 pontinhos. E ela é bloca, né? E era o motivo pelo qual B-Wings funcionavam em relação a X-Wing, logo que surgiram. Aquele Barrel Roll vale ouro, cara. Ainda mais com Advanced Sensors, que era o que eu... Exatamente. Eu nunca vou esquecer quando eu li um artigo antigo que o pessoal dizia as super móveis B-Wing. E hoje em dia, imagina o B-Wing perseguindo a Sage. Não tem como, cara. Mas devagar. Mas e começa a levar então para um pouco para a questão dos upgrades, né? Por falar em mobilidade, eu tô. Uma das minhas naves rebeldes favoritas atualmente é a ARC 170. Eu acho uma nave interessantíssima. Desde que? Já chego lá. Ela tem um monte de capacidades, mas ela é dura. A vantagem dela é que ela tira pra frente e pra trás, o que dá uma. O que amolece ela um pouquinho. Né? Mas eu tô usando Vector Thrusters. Um upgrade que vem na própria nave. Propulsores verticais? Verticais? Vetoriais? Vetoriais. É, até porque nem faz sentido, porque seria horizontal, né? No caso, não seria vertical. Exatamente. Okay. Mas enfim. E daí vem a questão, né? A ação de Barrel Roll tá valendo muito na minha Nora Wexley. mas não valeria em outros lugares. Ali na Norwex, ela tá usando um slot que é premium, o slot de modificação em geral é um slot premium. Tá custando 2 pontos, que né, acho que a gente pode concordar que não é um absurdo. Mas vamos, por exemplo, olhar para Kyrax, que é uma Jouster dura, comparável à T-65, ou a própria T-65. A T-65 agora não tem como competir com o Integrated Astromech no slot de modificação. Mas a Kyrax, Vector Thrusters ajuda ela? E bom, eu acho que ajuda, mas ainda assim não está criando uma nave super interessante. Mas agora olha só. Oi? Ela foi a 23 pontos para ter menos resistência que a Belwin e bater a mesma coisa. Exatamente. Mas a gente pode começar a pensar em, por exemplo, o PS5, o Black Sun Enforcer, não? Como é que é o piloto da de PS5? Da Kyrax. É Black Sun Ace, eu acho. Enfim, não sei. Mas ele tem o slot de EPT. Black Sun Ace, exatamente. É. Ele tem o slot de EPT. De repente tu põe um Atani e ele começa já a poder gastar sua ação com reposicionamento ou com target lock. E ele começa a ficar mais interessante para ver o quão uma cartinha, que foi o Atani Mindlink, pode ajudar essas naves. Porque o que ele faz? Ele aumenta a eficiência, né? Através da economia de ação. Que é um dos princípios de upgrade. Eficiência, otimização de ações, economia de ação. Só pra você ter uma ideia do quão poderoso a Atani Mindlink é, ele tá praticamente dando uma ação a mais pra todas essas naves. Por um ponto. 3 ou 4? Com a Mana Roo, são em geral são 3 ou 4. Sem a Mana Roo, são em geral 2 ou 3, né, naves. Porque a Mana Roo multiplica mais 1 ainda. Né? Mas enfim, é com a Mana Roo que você está voando. Então, digamos que cada nave está recebendo uma ação a mais por 1 ponto. Praticamente todas as cartas do jogo que dão o equivalente a uma ação a mais custam 3 pontos. Uma ação está avaliada no sistema de pontos do jogo em 3 pontos. Push Telemetry é 3 pontos, Experimental Interface é 3 pontos e as ações e os upgrades que dão o equivalente, por exemplo, Dengar ou Predator, que é o equivalente a um Target Lock, mais ou menos. Né? Mais fraquinho, né? É um pouco mais fraquinho, mas né, tu faz bumpado, tu não precisa... Tá ali sempre. Tá ali sempre. Então é o equivalente mais ou menos a uma ação, em termos de sua eficiência, também é 3 pontos. A Tani está fazendo isso por 1 ponto. Claro que tem os drawbacks, os custos, né? Quando tu recebe um stress, etc. Mas... Se tu já tem, tu não pode ganhar. Exato. Então, tem essas coisas, mas um squad bem montado... Digamos, um squad de 4 naves que está usando o Tiny Mind Link, ele está economizando, digamos, 8 pontos. Né? Uhum. Isso, então, é para você ter uma ideia. Então, esses 8 pontos faz com que uma nave como a M3A, que pode estar overcosted em 1 ou 2 pontos, de repente ela está valendo muito a pena, ela tá compensando. Uma Kyrax, de repente, também está compensando. Um Black Sun Ace. Claro que tu tá gastando mais pontos, mas agora ele já tá no PS5 com ação de Barrel Roll pra, né, pra se posicionar melhor. Ele tá se mexendo depois das naves de PS pequeno, de PS baixo. Então... E tu ainda tá usando com frequência o exemplo da Mana Roo e faz sentido que seja, considerando quão boa ela é. Mas ainda existem outras opções, né? É. Eu enfrentei um adversário, o Daniel Jobs, grande amigo nosso, que... A gente brincou que ele inventou a Mana Roo de pobre, que era o Cato Lítio, que é, dentre as naves Scum, a mais barata de todas que tem EPT, e ele podia se dar ao luxo de ir para um canto totalmente remoto do jogo, ele sequer é uma torre, então ele não estava otimizando nesse sentido, ele ia para um canto e bastasse que todo turno ele fizesse um foco, que ele estava dando foco para os dois outros Mandalorian Mercenaries, que ele estava voando, no caso eram duas Fire Sprays, que estavam se beneficiando disso todo turno. Claro, ele optou por esse trio, poderia ser uma outra coisa assim, mas para tu ver como... É interessante, tu pode se dar ao luxo de pagar pontos por uma coisa que vai estar beneficiando todos, mesmo que ela não entre em contato no combate, que é o que se pensa de um Palpatine um pouco mais defensivo, que foge e que a moral dele é estar vivo. Logo, ele corre enquanto o Palpatine está em campo, ele está se pagando e está sendo eficiente. E a própria Minoru, que pode se dar ao luxo de sequer fazer parte do combate se essa for a tua estratégia. Né? E é curioso pensar isso. Pô, é tão bom que dá pra pagar e não usá-la ofensivamente, não usá-la para o combate. É isso aí. Enfim, mas aí a gente tá falando de um princípio de um upgrade que está se pagando. E aí uma forma interessante de se analisar esse tipo de upgrade é o seguinte: quanto que tu pagou não só em custo de pontos, mas no que está sendo necessário para efetivá-lo, né? Então vamos usar um exemplo negativo, que é marksmanship, franco-atirador, que tu gasta 3 pontos e a sua ação para ter esse slot. E o slot de EPT para se ter esse efeito. Expose, que tu paga 4 pontos e gasta ação para ter o slot para ter um efeito que é bom ofensivamente e ruim defensivamente. Então, talvez ajustando uma dessas partes já seria uma outra carta, já seria até cogitável. Se tu não fosse 4 pontos, ou se não tivesse cansação, ou se. Enfim. É. Eu sou meio chato com esse negócio dos upgrades, porque a minha visão de X-Wing é que todas as naves devem ser valorizadas, mas upgrade muito facilmente vão pro lixo. Porque o upgrade não tem como você colocar nada pra consertar ele. A nave tem, a nave eles lançam coisas novas e a nave volta. Agora o upgrade não, tá errado, foi lançado errado no F1, vai ficar errado a vida inteira, né? Não adianta querer usar. Por exemplo, Munitions Failsafe. Que foi bom. Ainda é bom, na realidade, eu já andei vendo umas listas que exploravam interessantemente ele. Com o Braylon. E flashar torpedo. Gente. Mas. é aquela lista que tu faz target lock pra rerolar teus hits. É. Desse jeito. Mas tudo bem. Aí. Aí tinha. Tem essas coisas, mas hoje em dia. O papel que o upgrade foi feito, ele foi substituído pelo Guidance Chips, custo zero. Ou pelo na verdade, faz melhor. E pelo Extra Munitions, né? Digamos, Extra Munitions foi a carta certa pra fazer o que eles queriam ter feito com o Munitions Failsafe. É. Que aí realmente dobrou, né? Eu tenho dois mesmo. Exato. É. Ao invés de pagar um pra ter que errar o primeiro pra ter o segundo. Uhum. É. Então. É, algumas upgrades do jogo são deixadas pra trás mesmo. Isso, pelo modelo como o jogo tá sendo feito, isso acontece. Uhum. A gente tá vendo de hoje, não, esse rumor de hoje, é exatamente um upgrade que pode substituir em algumas situações o Forçar o Limite, que é um upgrade tipo, tido como um dos melhores do jogo. Ele vai ser substituído em algumas situações por esse upgrade novo. Tá, então pra esclarecer do que o Vato tá falando, é a carta Expertise, que vem na U-Wing, vem duas cópias. Eu acho rumor ainda. Eu não sei porquê. Porque não, é considerado tá... um rumor, porque assim, a foto é, tá confirmado. É baseada em naves que já foram, já saíram para os lojistas, e os lojistas têm um acordo de que eles só poderão vendê-la a partir do dia 15 de dezembro, embora... Que é daqui a 3 dias, a gente está gravando no dia 12. Sempre que isso acontece, alguém não cumpre isso e abre, e tira fotos, e vende, e manda, por má fé ou por má... por desinformação, enfim. Mas, e quando tu olha a carta, dá pra ver cada trecho da linha, tu não vê a linha inteira, mas é isso. Então, enfim, O que a carta faz? Ela é um EPT de 4 pontos que diz que quando tu tá atacando, tu pode mudar todos os teus resultados de foco para hits se tu não estiver estressado. Então é o EPT mais caro junto com Expose. É isso, uhum, né? E Opportunist, 4 pontos. Mas ele não requer ação em relação ao Expose. E, digamos, se o Predator é o EPT que funciona passivamente sempre no teu ataque para rerolar, o Expertise vai ser o EPT que funciona passivamente sempre para modificar resultados de foco. No ataque, né? Então, se o Predator seria equivalente à ação de Target Lock, o Expertise vai ser equivalente à ação de foco. Mas sem limite de dados. E por isso ele tá custando 4 pontos. Por que tu citaste essa carta, Vato? É, porque ela pode ser que substitua uma carta importante em algumas coisas no futuro próximo. Porque o que acontece com essa carta em específico, o Expertise? A gente muitas vezes viu construções que utilizavam, por exemplo, na Slave One, né? Colocar o Forçar o Limite para que o Boba Fett ou que as cartas tivessem uma ação de mira e uma ação de foco no seu ataque. Isso era muito importante porque elas são naves de muitos pontos que elas precisam valorizar o ataque, senão elas não estão fazendo nada em jogo. E aí, essa combinação na Slave One, que era uma nave que tinha o Dial. Tem o Dial com 4 manobras verdes, se não me engano, são bem poucas manobras verdes. Ela não dava muito certo, porque travava a nave, a Slave gosta de correr, a Slave gosta de virar de lado para poder apontar o arco traseiro, isso não dava certo. Então agora, por um ponto a mais, você pode usar qualquer parte do seu Dial para ter o seu foco no ataque. Porque a sua ação vai ser mira e você vai ter um foco garantido pela Expertise. Não só então, mira, né? Abre todo o resto de ações. Assim como o Predator, né? Tu mantém a ofensividade mantendo toda a tua gama de ações, inclusive defensivas, as de reposicionamento, evade, etc. Esse Expertise vai fazer a mesma coisa. Realmente a Fire Spray é uma forte candidata. Na realidade, eu tô vendo isso em muitas naves do jogo. Por isso que eu tô dizendo que isso vai modificar um pouco o jogo de uma forma positiva. E é isso que acontece. O exemplo foi exatamente por isso, né? Eles lançam upgrades novos no X-Wing e isso afeta naves antigas. Então, um upgrade da U-Wing tá sendo previsto para modificar a Slave One. E assim vai valorizar, inclusive, todas as Slave Ones de todas as facções. Então, consertar upgrade é difícil, mas consertar naves é bem comum, né? Assim, por isso a questão de quais upgrades eu estou usando na minha nave, como a construção dessa nave beneficia as características dela, é que deve ser revista cada vez que você perceber que alguma coisa não está dando certo no seu esquadrão. Tem uma coisa que um amigo nosso viu e ele falou assim, o cara fez isso só por zoeira. Que era o seguinte, e não era zoeira, era uma estratégia muito eficaz que ela botou o título da Slave One na nave, que permite que a nave tenha o slot de torpedo, e com isso passa a preencher um pré-requisito que é para equipar Long Range Scanners, que é aquela modificação de 0 pontos que permite que tu faça Target Lock mesmo além do Range 3. E não é mesmo, né? Apenas além do Range 3. Range 3 e Range 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E não pode 1 e 2. Não pode nem range 3. 3 pode, 3 pode. 3 pode? 3 pode. Ok. E com isso, com 2 upgrades de 0 pontos, tu deu algo pra nave que na visão dele era interessante, até porque na maioria dos casos, ofensivamente, ele tava usando ação de foco. Então, não precisava ficar fazendo target lock. O legal disso é que, agora de longe, né? Inclusive nos genéricos, tipo aquele de 33 pontos lá do Império, você pode chegar no primeiro round com foco em mira. Perfeito. Isso fica muito legal. Primeiro round de combate. Uhum. Exato. Assim como se tu optar pelo genérico Scan, tu passa, tu tem o EPT que pode ser expertise. Aí tu pode estar garantindo um target lock que tu já adquiriu para rerolar os blanks e todos os focos estão sendo convertidos com expertise. E a esquiva, então, vai ser a ação do round. Gente, imagina Cat Scarlet. Porque assim, foi minha primeira. Esse tipo de upgrade, ao contrário de Predator, que não aumenta tanto. Esse tipo de upgrade que modifica todos os dados, quanto mais dados tu rolar, melhor. Ou seja, agora... mas tu tá fazendo valer os pontos. Pipo. Oi. Tá, fala, Vato. A gente tá pensando. Exatamente. Cat Scarlet com o Tail Gunner atirando de bundinha. Cara, em range 1, ela tá rolando 5 dados. E o cara tá com foco. Um a menos de agility. E o cara tá com menos de 1 de agility. Então imagina o squad do Nathan. Se já existisse essa carta. Mas é melhor do que a opção que o Nathan escolheu, que era Fearlessness. É porque funciona sempre. Funciona inclusive quando tá no range 3. Exatamente. E funciona quando bumpou, funciona quando estressou, não. Mas, ou seja, quando deu K-turn, não deu. Ela continua com as mesmas limitações do Forçar o Limite. Só que ela não trava o K-turn. O Forçar o Limite, se eu usava, assim, tava vermelho, estressado. Exatamente. Nem poderia. É. Ela vai travar só quando você realmente tiver o estresse do K-turn. Ou seja, na realidade, ela tem um round a mais de uso do que o Forçar o Limite. E curiosamente, dois slots que são sempre a se pensar quando tu tá com uma Fire Spray. Desculpa, um slot que é o do ilícito. Tu tem um Glitter Steam que passa a ser meio peculiar, assim. Será que vale a pena só pra defesa? Posto que o Expertise já cumpre o papel ofensivo. Ou um Inertial Dampener, que é bem legal pra movimentação, mas vai desativar naquele turno com ao adquirir o estresse, vai estar. Não podendo usar expertise. Talvez comecem a surgir ilícitos mais excêntricos, né? Bom, eu acho que alguns ficam abertos de cara. Tudo que é carta que requer uma ação para ativar passa a ser sinérgica com expertise, né? Porque tua ofensividade está garantida. Então, Black Market Slicer Tools. Desculpa. Black Market Slicer Tools funciona. Como é que é? O Rigged Cargo Chute é modificação ou é ilícito? É ilícito. É ilícito. Então, Rigged Cargo Chute. Esse eu acho que vai ser perfeito na Islay. Cadê o Rigged Cargo Chute, cara? É Large Ship Only. É isso. Isso. É Large Ship Only. É ilícito. Então. Abre esses upgrades, porque tu tá te custando pouco, né, em termos de custo de oportunidade ativar. Porque a gente sabe que Black Market Slicer Tools, em naves muito pontuosas, ou seja, de muitos pontos, gostaram dessa palavra? Pontuosas, em naves muito pontuosas, Black Market Slicer Tools não é muito eficiente. Porque tu tá tendo 50% de chance de causar 1 de dano e é uma nave que precisa causar mais dano por turno pra valer seus pontos, em geral. Né? Ela funciona como uma tech choice contra aces e pra aquele, né, pra aquele tiro de finalização. Mas nesse intuito talvez eu me sentisse mais confortável com o Feedback Array, posto que estamos falando de uma nave que tem vida, tem uma quantidade de vida significativa, que tem pontos cegos, então pode ser, aquele flanco costuma ser explorado para quem tá atacando uma Fire Spray, e aí tu já tem uma área vermelha de perigo ali, que é o range 1, então você entrou no range 1 do lado dela, tu tá com esse medo, então tu abdica do range 1, fazendo o barrel roll, tu gasta uma ação para isso, tu ganha um dado a menos, tem todos esses benefícios. Mas toda essa discussão que a gente está tendo sobre a Fire Spray, na verdade ela veio da origem, né, que era o que upgrade funciona em cada nave, né, e como isso faz a nave ser boa. Então a gente está aqui discutindo sobre como explorar isso em cima da Slave One, que é uma nave que já foi considerada uma nave ruim. Muitas pessoas diriam, ah, não, isso aqui não é uma nave boa, não dá para voar Slave One competitivamente. Que recentemente recebeu alguns upgrades e a gente viu, então, Slave One chegando com 6-2 no Mundial esse ano. O que significa que, claramente, é uma nave que em determinadas condições funciona na mão de um piloto que sabe explorar as condições. Bom, então, para repassar, nós já falamos que uma nave ela pode encontrar seu lugar, né? Encontrar sua build devido à sinergia com outras naves, né? Que a gente citou o exemplo da Serisu graças a Mana Rule, também com a ajuda do upgrade, de naves que de repente encontram um lugar, naves e pilotos, né? De naves e pilotos que encontram um lugar devido ao meta, ou seja, ao contexto e aos matchups que vão enfrentar, que é o caso do Wes Jensen. E agora estamos falando também de naves que estão encontrando lugar devido a novos upgrades que estão sendo lançados, né? Todos esses aspectos podem fazer com que uma nave que seja considerada ineficiente ou abaixo da curva encontre um lugar para voar no mais alto nível de competição. Então eu acho que devemos chegar na questão de estilo de voo, que é um outro aspecto que vai fazer diferença em como uma nave é percebida, se ela é percebida como uma boa nave ou como uma nave que não está dando seu caldo. Inclusive, já tive uma certa agonia, assim, né? A gente fica se coçando quando uma nave que a gente considera boa por X motivos, alguém vem e critica ela sem usufruir do que ela mais tem a oferecer, né? Então, por exemplo, um jogador que usa dash, mas não faz barrel roll nem boost em um momento do jogo. E aí tu pensa, bom, mas então por que escolher o dash? Afinal, o dash tem uma capacidade de reposicionamento, já que ele dança entre os obstáculos, que essa é a habilidade dele, e a nave já tem barrel roll, e justamente é tão prevalente que se pague caro para botar um boost para usufruir disso. Então, de repente, não precisava nem estar usando. Ou ainda, talvez não precisasse do HLC. Então vamos de Mangler, porque tu não vai conseguir te livrar dos mosquitos em range 1. E para citar o contra-exemplo, vou voltar pro nosso amigo Jobs, que é um cara que voa Fire Spray, que já voava Fire Spray num contexto em que ela não é considerada uma boa nave, num alto nível de competitividade. Porque ele consegue voá-la com uma forma de voo, um estilo de voo, né? Não sei se é ela que é adequada a ele ou ele que se adequa a ela, mas que explora todas as potencialidades que ela tem e minimiza as suas falhas, né? Então, talvez eu agora de cabeça seja o exemplo conhecido aí dos jogadores brasileiros que mais exemplifica essa questão do quão do quanto um estilo de jogo pode levantar ou abaixar a efetividade de uma determinada nave ou piloto. E tem aquele exemplo que eu acho sempre muito engraçado, a primeira vez que um novato voa o Santifel. É sempre uma experiência traumatizante. Ele, pô, eu peguei minha nave, botei pra frente e tal, aí eu botei o cara no arco. E aí ela morreu? A nave é muito ruim, que isso? E, bom, historicamente a gente sabe que o Sutifel é uma nave excelente, que já viu muito sucesso na metagame, que já foi dominante de metagame durante um tempo. E é isso, não é uma nave fácil de voar. É uma nave que, em determinadas condições, até dá muito errado. Você bateu o Sutifel na frente de um Swarm, deu tudo errado, não tem o que fazer. É algo que seria perdoável com o Dengar, mas não é perdoável com o Sutifel. Na verdade, até a estratégia do Dengar, né? Mas conhecer essas características da nave e explorar isso de uma forma que você se divirta e que você goste de voar daquele jeito, explore isso nela, é que é realmente desenvolver a nave, entender como ela funciona e fazer ela funcionar da forma como ela funciona melhor. Não só do seu jeito específico, né, mas adaptar o seu jeito específico também ao que a nave se propõe a fazer. Eu vou Eu acho que daí isso vem um pouco com a experiência, mas é também ter o reconhecimento de quando uma coisa não é boa pra ti. Eu, por exemplo, eu acho o Corran um piloto incrível, Corran Horn, mas eu não me arrisco a voá-lo. Ele é muito fora do que eu sou, inclusive, capaz, na minha opinião, de voar. Eu não consigo pensar o jogo da forma que dá conta de voar bem o Corran Horn. Então, eu até volto e meio experimento com ele de novo e tal, mas eu vou estar voando muito fora do meu estilo e da minha capacidade de pensar o jogo. É, e então, tu usa o termo consigo, que tem, assim, uma linha tênue, assim, cinza com não quero. Que é a vontade, também. A motivação, eu tô disposto a fazer isso, tô disposto a treinar isso, e isso exatamente. Vai ser algo a ser pesado. Tu tá afim, tu tá motivado a ficar fazendo isso o tempo inteiro. Tem determinados times que dão uma dor de cabeça no terceiro round, pode ser que tu não queira aquele stress, né? Tu tem que ficar tentando bloquear e ficar pensando no adversário, às vezes tu quer uma coisa meio piloto automático. Ou o contrário, de tanto que tu te esforçou numa coisa, tu passou a compreender aquilo naturalmente e passou a exigir menos esforço de ti, já que tu sabe mais ou menos o modus operandi, sabe como proceder em situações de dilema, porque foi muito treinado e visto várias vezes. Mas isso, então, de repente fica até como uma dica interessante de se pensar. É reconhecer quais são as tuas capacidades já desenvolvidas como piloto de X-Wing, né? Quais são os fundamentos que eu sinto que eu já tô dominando. Então pega naves que estejam adequados a esse estilo de jogo, que seja baseado nesses fundamentos que tu já domina. E se tu tá disposto a treinar... Ou explora. Exatamente, né? mas então... Se tu tá disposto a explorar novos fundamentos, então vai pegando um a mais. Assim, não pega um squad completamente diferente, né, do que tu tá acostumado a voar. Vai adaptando, né? Tu tá voando com um mini swarm e um ace, por exemplo. Experimenta um mini swarm e uma mini torre, alguma coisa, vai trocando, digamos, os arquétipos de modo a ir estudando novos fundamentos um a um, digamos. E nesse processo, eu vou sugerir um princípio da psicologia cognitivo-comportamental, que é o de ter metas atingíveis e pequenos passos claros, né? Ou seja, se ficar uma coisa vaga e mais no sentido quantitativo de que eu quero ganhar partidas e se eu não ganhei partidas logo não deu certo, ou eu não sou bom ou o squad não é bom, fica complicado, porque daí pode ser que tu esteja determinando uma expectativa irrealística que tu não vai dar conta. Então seria interessante já amenizar isso, restringir para, tá, se eu conseguir pelo menos manter arco, ou se eu conseguir ativar essa habilidade, tentar determinar uma coisa, ou mato, isso aqui morre, mas isso aqui vive, tenta estabelecer meio que o que que tu espera daquele jogo e ver se isso cumpriu ou não e por que que não cumpriu. Porque se ficar uma coisa meio nebulosa, às vezes eu já vi jogadores novatos que foram perderam uma margem de resultados enorme pro campeão brasileiro de X-Wing, E a frustração deles parecia não contemplar isso. Parecia que eles estavam dizendo, ah, eu vim aqui e perdi, que nem eu perdi pro meu primo ontem. E, bom, talvez não sejam duas coisas a serem comparadas, porque, né, era esperado tal resultado contra alguém que estava treinando um tempão com o time, outra foi uma coisa mais improvisada. Então, ou seja, a moral da história é, contextualize o jogo, identifique o que está acontecendo, contra quem está enfrentando, o que é esperado daquele resultado. E se está dentro do esperado ou não está dentro, que seja ancorado por isso. É, eu vou pegar, acho isso uma ótima dica, eu vou pegar agora um exemplo do esquadrão, por exemplo, Honeypole, que a gente viu pra caramba nos últimos regionais, que foram os últimos regionais Meta Galápagos, e era um dos squads mais fortes. Eu acho, Eu acho que ele tem um teto um pouco mais limitado que alguns outros esquadrões, mas ele é um squad muito versátil, muito né, fácil de ser compreendido para um novato e tal, porque ele consiste de duas partes muito claras, com suas funções muito claras. O Han, como uma nave durável e que está dando um dano consistente, e o Poe, que é o Endgamer, né? E uma das condições de vitória desse esquadrão é o Poe sobreviver até o fim de jogo. Porque se sobreviver o Poe contra outra nave, em geral o Poe ganha. Ele fica regenerando, fugindo de arco e tal. Então, ele ganha. E alguns jogadores mais inexperientes, eu vi que... Puxa, volta e meia, perdi o Poe antes do fim da partida. Talvez até ganhasse a partida, no fim, só com o Han sobrevivendo. Mas a condição de vitória do squad, uma das condições mais importantes é o Poe sobreviver. Então, pega esse squad, por exemplo. Como é que é, Vato? É que isso é uma capacidade do esquadrão, né? Um ponto forte do esquadrão que não está sendo explorado se o Poe não sobreviver ao final. Exatamente. Então mesmo que tu ganhe, talvez tu não esteja explorando ao máximo. E daí, antes de desmerecer o Poe como um piloto ruim, pega nos teus... Se tu estiver voando esse esquadrão, por exemplo, pega nos seus jogos e vê. Peraí, o que está acontecendo com o Poe que ele está morrendo? O que aconteceu nesse jogo aqui que eu perdi o Poe? Será que as decisões que eu tomei foram as corretas? Mesmo que tu tenha ganho? E tenta avaliar, porque se o Poe tá morrendo, tu não tá explorando essa potencialidade, justamente. Nesse squad, mais vale o Poe vivo do que o Poe batendo. Boa parte das vezes. Então é importante que ele sobreviva e que se tenha a capacidade de avaliar o que tá rolando ali. Mas... Vocês falaram bastante sobre o estilo de jogo e conhecendo o jogo aos pouquinhos. E também não dá pra deixar de lado o lado de diversão do jogo, né? Com certeza. Então, eu tenho um amigo aqui, né? Que ele é campeão regional. Ele foi um campeão regional aqui de Brasília. E ele tem a seguinte metodologia. Ele vai testando alguns times diferentes, com mecânicas diferentes, até encontrar um que ele goste. Ele não se dá o trabalho de saber se ele ganhou ou perdeu, ele não se importa muito com isso quando ele está nessa época de testes. Porque ele está simplesmente conhecendo coisas diferentes do jogo. Está simplesmente curtindo o jogo. A partir do momento que ele escolheu um time que ele gostou, aí começa a se divertir seriamente. Aí chega a ser bonito, porque ele vai ficando muito bom com aquele time. E aí ele vai explorando cada detalhe do time, vai conhecendo outros matchups e vai... Essa é a forma dele curtir o jogo. Eu tenho a minha, vocês têm as de vocês, é claro. Mas eu acho que é uma forma muito didática, porque é uma forma que não gasta muito tempo. Você pode pegar 3, 4 times e testar cada um deles, ver qual você gostou mais de voar, se sentiu mais confortável, achou legais as mecânicas, e daí ir tentando entender por que as mecânicas estão certas, quando elas dão errado, contra determinado time, o que eu posso fazer com as mecânicas que eu tenho na mão. Então, eu acho que isso é parte do processo de se divertir com o X-Wing. Mas é importantíssimo entender quando que as coisas funcionam para saber por que aqueles upgrades funcionam naquela nave, como que aquele esquadrão funciona, o voo dele em relação aos outros. Isso é parte da coisa divertida do X-Wing, né? Aprender a voar uma coisa nova e curtir essa coisa nova voando. Eu agora vou citar também citar não, mas eu vou falar sobre um amigo nosso também, o Vato, né? E porque claramente uma das tuas diversões, Vato, é pegar um determinado piloto, ou uma determinada nave, ou uma determinada carta de upgrade, e furungar, até fazer funcionar. Challenge accepted. É, do tipo challenge accepted. E foi o caso da Series Su e tal, de tipo... né, eu dizendo, cara, não, esse título não... O buff pro título não é o suficiente e tal. Não, peraí, vamos ver, descobriu. E chega numa situação eficiente. Isso também pode ser uma fonte de diversão e que é capaz de inclusive achar os lugares para cartas que estão sendo pouco utilizadas, underused, né? Não as overused, e achar os seus nichos. mas eu gosto muito do processo, né? De como identificar que uma coisa está funcionando ou não está funcionando. Isso é sutil no jogo do X-Wing, né? Porque você tá no... Primeiro, são várias variáveis no meio de um jogo, principalmente quando você está jogando contra outra pessoa. E aí, aqui em Brasília, os meus amigos mais próximos, a gente tem um costume de conversar sobre a lista, o que achou legal, o que achou que funcionou, o que não ativou. E algumas vezes você chega uns anos que tem coisas que não ativam, você não consegue fazer funcionar. E nem era culpa sua, simplesmente botou uma carta na lista que, paciência, acaba entrando em condições demais e você não consegue explorar aquilo. Foi o que eu tive uma vez com o Nianambi. O Nianambi ainda é uma incógnita pra mim, o Nianambi piloto do T-70. Ele tem um custo bom em relação aos outros pilotos do T-70, ele consegue ir a PS9, mas a habilidade dele é muito difícil de ativar. Eu não consigo fazer funcionar a habilidade dele, porque ele é um Jouster, entra de frente. Se eu pegar uma turret, eu nunca vou estar range 1. Isso é muito esquisito. Se eu pegar outros Jousters mais móveis, eu também não vou conseguir ficar range 1. Que é o caso das Defenders, por exemplo. Ou então, se tu pegar um Ace, esquece. É, se eu pegar um Ace, eu me jogar no range 1, ele vai dar voltas. Então, o Nianambi, ele tem uma habilidade que eu ainda não consegui achar uma construção que faça essa habilidade ativar. Eu testei pouco com o Snapshot. Testei uma ou duas vezes só. Pode ser que essa seja uma construção que ative melhor a habilidade dele, pelo menos contra Jousters. Mas contra Turrets vai ser muito raro que isso ative. Então, entender essas mecânicas, né, e o que eu testei, o que eu voei, o que deu certo, o que deu errado, é sempre um processo divertido após uma determinada partida, revisar isso e tentar explorar de uma forma diferente na próxima partida. É mais uma das formas de diversão do X-Wing, uma que eu gosto muito. Don't worry, R2, we're going! E com isso, para concluirmos a mensagem, né, que sempre gostamos de enfatizar, voe que tu gosta, voe motivado, afim, isso vai acabar gerando mais motivação, tu vai estar mais disposto a voar aquilo que tu tá gostando. Né, tu vai conseguir ser mais eficaz desde que você esteja voando algo que tu gosta, e essa eficácia vai ser ponderada em alguns pilares que a gente falou hoje, principalmente essa questão de avaliar da maneira qualitativa, né, com precisão, seja justo com a tua avaliação. Então, se tu jogou duas partidas com aquele squad, talvez você não esteja sendo justo com ele, aquela história toda. Esperamos que esse tipo de episódio, que envolve um pouco menos de conteúdo técnico de falar das novas expansões e um pouco mais do aspecto de análise tática e de como está o jogo, agrade. Se não agradar, nos avisem. Se agradar, nos avisem também. Exato, vamos manter a conversa viva. E eu acho que com esse episódio, acho que o que nos levou a querer falar sobre o episódio é realmente a quantidade de novos upgrades que estão saindo, que abriram completamente o meta, aparentemente, né? Tudo tem lugar, parece, menos a Type Punisher no meta atual. Mas então, aliás, fica o desafio: se alguém descobrir uma boa lista com Type Punisher fazendo uso dos novos upgrades, manda pra gente, porque foi a única nave que não apareceu no Mundial. E realmente eu considero uma das naves mais, pra não dizer ruins, mais complicadas hoje em dia. Eu ainda não tenho nenhuma lista que consiga fazer o resultado produzido por ela ser compatível com a quantidade de pontos que ela gasta. Tá difícil isso ainda. Últimas duas coisas, então. Quero mandar um abraço para o Daniel Koshimizu. Daniel Salomão Koshimizu, que é o nosso representante no Japão. Ele tem gente no Japão nos escutando. Bem que eu via nas estatísticas do site que tinha alguém do Japão que sempre ouvia o episódio. Grande abraço para o Daniel, então. Uma cara. Bolinha vermelha, assim, num mar branco, assim, aparecia. E o Kojimizu se propôs ao desafio de voar 4 Fang Fighters, 4 Protectorates. Boa sorte nisso, nos conte depois o que deu. E A última coisa é um upgrade que a gente esqueceu de falar, que é o...